a seiva brava, o sangue das orelhas de Van Gogh. O fruto da loucura, amarga e trava, doce queima, é branco e sem sabor. E nós que somos filhos de Tupã, do sol, sobramos longe da praia das mulheres de Golgã, que bebe o sol de fogo como esponja e a da navalha vai lá, vai em busca das artérias do pescoço. Sol dependurado, pé que cai. Um cão é devorado pelo osso. Me engana caporangue, Tahiti. Palavras dissolvidas na lembrança. A moça diz uns versos em tupi. Uns versos persistentes como a ânsia. E que tu toca o samba do João aos pulos num balanço de renovo. A isso alguém chamou recriação. E salve a voz de Deus e a vez do povo. A nave louca vai saindo, crivada de holofotes e faróis. Anton, por um momento, está sorrindo, passando por bequadros e bemóis.